Pode ser feliz e pode cantar. Ei, não sofras mais, porque por amor alguém morreu por ti e se machucou. Vivia só na escuridão. Num belo dia, alguém me falou: Jesus Cristo ama você. E hoje eu quero repetir: por Jesus Cristo me amar assim. Você. Olha, preste atenção, porque vou falar de um grande amor que Jesus provou. Por que chorar se com Jesus pode ser feliz e pode cantar? Vivia só na escuridão e procurava a solução. Sim, num belo dia, alguém me